29, decola 226, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa noite, voo na 229. Controle, boa noite, voo na 229. Voo 1229, boa noite, contato radar, via saída Sambuna, suba para nível de voo 360. Subindo para 360, Sambuna, pode ficar com a direita para estar uma pequena formação aqui a 3 milhas à frente. Autorizado, Gol 1229, vou ler. Está presente em Leda, Gol 1229, graças. Romeu, Gol, funciona identificação, via chegada a Momed 1, não desça para 4 mil pés. O ajuste no 096. Voo 1229 solicita a proa 190 por aproximadamente 20 milhas para ajudar a formação. Voo 1229, autorizado desvio, reporte ao término. Reportaremos, voo 1229. Pode desvio, pode aproar mesmo. Beijo. Canavia 251, autorizado táxi via Índia, reporte pronto, ponto 090, o ajuste no 096. Gente, via Índia, quanto ponto no pronto ponto zero da 10, chané 625 no 096. Golfe que foi golfe autorizado em ingresso 71 na reporte posição 03 ao término do reboque. Ponto, Chanel, 6251. Na linha decola, piscina 0, vento 190 graus, 09 nós. Na linha decola, 10, Chanel, 6251. Tomando a proa de Leda, Gol, no 229. Gente. Poderia coordenar a proa de Mótima para o Gol no 229 da presente posição? Gol no 229, aguarde a coordenação. Ok. Gol 229, autorizado, direto Mótima. Grato, direto Mótima, Gol 229. Romeu, Gol, foi feito um desvio. Poderia confirmar para o Gol 229. Vagono 229. Tá pulando o Monte, vagono 229, grato. Papai Romeu, Golf, aceitando desvio? Afirmativo, Silica. Uma aprovaçãozinha aqui. Já tá com retenção. Gente, após o desvio, vou em TAP. Romeu, Golf. Romeu, Golf, e após o desvio, em TAP. Controle de Salvador, bom dia, Xenero 6251, na Tango 1. Xenero 6251, bom dia, contato do radar, via saída Tango 1, suba para nível de voo 360. Top via Tango 1, 360, 6251. Chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835125, no gol, no 229, excelente dia. Autorizado o desvio, após o voo líder. Após desvio, voo líder, 6251. o ajuste do Romeu Golfo, querido? É ajuste no 0 1 6, Romeu Golfo. 1 0 6. Xené 6251, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835-1351, Xené 6251, bom dia. Papa Romeo, Romeo Golf, interceptando o curso localizador. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, complete final LS X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Graça, 118. Torre Salvador, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Romeo, Romeo Golf, ajuste na 06, poderia confirmar pouso na 017? Ah, 17. E já poste marcador externo, cancelamento com instrumento. Sim, reportará. A passar o externo, as condições visuais, papai, o cancelamento do instrumento para pouso na 17. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, com o instrumento cancelado 46, atualizado curva esquerda, base pela direita, reporte final 17. Base pela direita para 17, reportada na final. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Para final no 7, baixa travador, Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 190 graus, 9 nós. O pouso no 7, o Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Golfe no solo 50, autorizado direita, parte 5, estação na frequência livre. Segura meu golpe de slide, então responda por gentileza. Doutor, bom dia, TAM 31719-89, Centro de Informação Charlie, autorização Guarulhos. TAM 31719, autorizado Guarulhos, via rota do plano, 310 Taubaté, e o de voo 320. Saída São Uno, Leda Motiva. Tem o 10. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Estão 3171.com. 3171, está autorizado Guarulhos, nível 320, presulo 10, Taubaté, decolda 10, Rambo 1, Leda Motiva. 5554208, 3171. Correto, é poste ponto 3171. Portará. Oi, Salvador. Bom dia, passageiros 2221. Escuta para a autorização. Passageiros 221, autorizado Barreiras. Uísque 420 via. Nível autorizado 160. Seda Momo. Transição VATAP. Decola pista 1-0. Primeira curva à esquerda. Astana 5551 no controle no 20 decimal 8. Autorizado Barreiras, Whisky 42, nível 160, saída mão, transição VATAP, decola da 10, curva esquerda, transponder 5551, controle 208. Correto, pode contar, parceiro 2221. Será? Controle de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, informação Charlie, passo 220, com restrição ao 150. 5973, a sua identificação da presente voo ITAP, desça para o nível de voo 050. O ITAP 050, Rio 5973, alguma possibilidade de voar Duna? Oi Duna, Rio 5973. Boa Duna, 5973, muito obrigado. Salvador, bom dia, gol 9776, qual é o Delta? 19976, aciona identificação. Desça via bom, fitar ao nível 050, gol 9776. Ok, identificou bom para nível 970, gol 9776. Nível 050, gol 9776. Ok, corrigindo 050, 9776. E o 5973, desça para 2 mil pés, ajuste 1016. Autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, com 1016, autorizado X-Ray da pista 10, o Rio vai reportar estabilizado. 5972, 73. Estacionamento a passarela do 2221. Autorizado é posto táxi, passarela 2221. Qual será a táxi? Salvador, é o TAN 3171, gate 9, pushback estacionamento. Autorizado é a posta táxi 3171. Autorizado é a porta táxi, TAN 3171. 776, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. 4.016, para a unidade 76. Dois um, pronto para o táxi, temos 4.6 no POV, 5:30, alterna Goiânia. Chegada Bonf para o nível de voo 050, ajuste no 016. Via Bonf 050 no 016, 625. A 10 e a Índia lá, chama 2-2. Mantém lá, por Rio 5973. Rio 5973, complete a final e chame torre 118 decimal 95. Complete, chama torre 118.95, Rio 5973. Torre, bom dia. Rio 5973, estabilizado o ILS X-ray da pistola 0. Rio 5973. Ajuste no 06, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue na aproximação, aguarda autorização de pouso, Rio 5973. Taxi 731 no 71, no POV 195, 4:10, alternativa é CONPIN. Resumo 71, táxi autorizado via Índia. Até a ponte de pedra, puxando zero. Lá é ponte pronta, ajuste no zero no meio. No zero no meio, a Índia reportará pronto no zero, tá? 3171. Do 2221, ponte de pedra da 10, patrão. Sente, manter a ponte de pedra, parceiro, 2221. Será? Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na pista 1-0, Rio 5973. Nativo, saiu para 2000, reportar estabilizado. X-ray, gol 9776. Fechar 6225, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no meia. Autorizado 4 mil, com 1-0 no meia, descendo via pro Oxalé 6225. Passageiro 2221, autorizado já e mantém a pista 0. Ali mantém a pista 0, passageiro 2221. E o 5973 no solo aos 21, libere à direita, mantenha a minha escuta, continue táxi via Alfa, Kilo 43, posição 7 Lima. Permanece na terceira da torre, Alfa, Kilo 43, Lima. Negativo, 7 Lima, ok? Passarei 2221, autorizado, decolagem pistão no 0, vento 1,80 graus, 07 nós. Leve decolagem, passarei 2221. Tá 3171, pronto, ponto espera da 10. Tá 3171, mantém o ponto espera. Mantém, tá 3171. Estabilizado, gol 9776. Gol 9776, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 8995, seja. Passarei 2221, decolar 223, chama o controle agora no 20218. Controle 208-2221. Bom dia, passarei 2221. Passarei 2221, contato radar na decolagem suba via saída Momo para o nível 160. Via saída Momo para o 602221. Passarei 2221, tem condições de cumprir a restrição superior da saída? Afirmativo. Gente, como temos tráfego aproximando pelo setor nordeste, levador 318, cruzando 090 em descida. Afirmativo, 7. Controle Salvador, muito bom dia, 9972, Federal, cruzando 240 para 150 para dentro. Federal 9972, acione identificação, apresente o IP,